Quilice correto, 1-4-2 a bordo, acionamento táxi decolagem com a torre 1-18-95, ajuste no 0 no 7, bom voo. China final, East Gear and all look at Sun 3663. Sun 3663, complete final and contact the tower 118.95. 118.95. Recife, flight level 370, runway takeoff, runway 10, on the left turn after takeoff, Puka departure, after Caju, transition to intercept via upper risk 58, after following your flight plan route. Salvador departure frequency 120.8 and Skok 5131. Seven cruise to land runway 10 degrees 04 knots. Okay, 060 04 knots on the clear to land runway 10 Sam 3663. 5217, chegada bom, fideza para nos de voo 050, ajuste no 097. Margarita autorizado. Estabilizado no ILS, o Chanel 6312. Chanel 6312, complete final do procedimento ILS, uma torre na sequência 118, deixa na frente. Torre 11895, Chanel 6312, bom dia. Bom dia. Gol no 605, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Preparação para final do procedimento ILS, curva esquerda, proa 150, reposto estabilizado. Perfil, proa 150, atualizado ILS, no 605. No ideal autorizado. São 3304, desça para 3000 pés, ajuste no 097. 3000 pés, 10017, 3304. 2 para pouso. Guardando pista livre, o Chanel 6312. Que o índice autorizado está se até a sessão da 17, reporte para ingresso. Country 663 on the ground, JS 15, return in right to the protected ground, 121 is more liner. Turn right to protect ground on 121 is more liner, 10-3663. 107-7-0-3305, flight to the business desk. No 605, estabilizado. Aguardando o glide. São 3304, tráfego que o preset passa na posição duna, mantém 160 de ground speed. Gente, já está reduzindo 3304, descendo até 3000 pés. Bom, good morning, 10-3663. São 3663, good morning, taxi via Alpha Juliet, gate number 8. Taxi via Alpha Juliet for gate number 8, 10-3663. 118.95. 18.95, boa. RAM 3304, autorizado final do procedimento MS, desça para 2000 pés, ajuste no 097. 2000 pés, autorizado aqui para RAM 3304. E 3150. Exata. Azul 4298, está na frequência do solo aqui, 121 decimal 9. Azul Alfa. Sorry, bom dia, meu nome é 05, meia milha do externo, bastante travou. Azul, nome é 05, ajuste no 017, continue a aproximação, guardando pista livre. 017, aguardando. MS 312, solo 18, livre à direita, chame de solo em 1219. Livrado à direita, solo 219, chame a 319. Solo Porto Alegre, solo Salvador, Oceaner 6225. Oceaner 6225 foi quem chamou o solo, confirme. Irmativo. Por gentileza, a saída prevista para Brasília, por Xaner 6225. Estou confirmando, negativo RNAV? Negativo RNAV. Saída Momo, Cogbo, Nitsa. Negativo. Momo, Cogbo, Nitsa, ok? Aguarde autorização, quando possível, Xaner 6225. Sim, só um instantinho, cópia 6225. Ok. Bom dia, solo de Salvador, Xaner 6312, livrou na circuito. Xaner 6312, taxi Alfa Juliette 10, portão agilizando na medida do possível. Alfa Juliette, portão 10, agilizando o Xaner 6312. RAM 3304, estabilizado? Afirmo, 3304. Completo final do procedimento TDS, chame em torno na frequência 118, decimal 95, RAM 3304. 3179, tem condições de alinhar ainda com a 5 autorizado? Afirma. Sim, fica atento ao bang da Gol no posição 10, após o mesmo, passar a cabeceira atualizada no alinhar e manter algumas instruções. Após o Gol, vai manter 2139. Negativo, Max 7000. F5826, bom dia, chegada Mari, desce para nível de voo 060, ajuste no 097. Para baixar, travado. Tram 3304, ajuste no 097, aguarda pista livre. Bom, no 097, aguardando. Bom, no 605, solo 20, livre direito, chame solo em 121, décimo 9. Livre, ajuste no 9, bom, no 605. RAM 31979, autorizado decolagem, pistão 0, vento 090 graus, 042. Livre decolagem no 0, RAM 31979. RAM 3304, informo Charlie no 50, decolando da pistão 07, não interfere com sua aproximação. Vente 3304. Meu nome é 05, bom dia, taxi Alfa Juliette 05, portão. Alfa Juliette para 05. O Xaner 6225, pronto, cópia? Positivo, tá pronto, prossigo. Autorizado Brasília, nível 320, decola da 10 com curva direita, corrigindo, curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa a posição Cogbo, após Cogbo voa Nitsa e após Nitsa conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5137 no transponder. 120 conforme o plano, 320, decola da 10, curva esquerda, na Momo, Cogbo, Nizza, depois conforme o plano. Controle 1208, transponder 5137, Chanel 6227. 2. Autorizado, pouso 90, tá? 3304. São 3179, decolado 222, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 308, bom dia. Salvador, bom dia, 35345, tem que ter informação Juliette, autorização 380 Vitória. Sub, mantenha 340. Bem, eu lembro da Marília, 340, 3179. Decola da 1-0, com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes. Controle 120, decimal 8 e aciona 5132 no transponder. Sou 35345, autorizado 380 para Vitória, via Tesouro 44. Decola da 2 com curva à direita, perfil da saída da El, Leda, após Leda, posição Eudes. Controle 208 e aciona 5132. Trip 5345, correto, pátio 3, chama pronto para o espectacionamento. Vai chamar quando pronto no pátio 3, trip 5345. 1-9. Direita 219-3304. Então 3304, táxi via Alfa Juliette 04 ao portão. Alfa Juliette, posição 04, né? 3304. Trip 5297, restauração para final do procedimento RS, curva esquerda para o 195, limitado pelo localizador. Esquerda 195, 20 ao norte, ou 5297. Índia November Alpha, solicita descida para 1.000 pés. Índia November Alpha, ciente, desça para 1.000 pés, ajuste 0.7. 0.7, autorizado descida. Confirma, chamando só. Queco Delta, confirmando, deixando Manati. Manati, o número 10, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle 120.8, torre 118.95 e aciono padrão 0125, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, correto, já possui POB. 1-2 no POB, acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, 1-1-8-95, ajuste no 097, bom voo. Estabilizado. 1-4-5, vai reportar estabilizado. Sou de Salvador, adivinha 5826, está ficando um pequeno desvio aqui à direita, evitando uma formação. Por quantas milhas irá manter o desvio? Ah, em torno de 3 milhas, cara, 3, 4 milhas. Sim, após desvio, vou e duna. Após desvio, duna, Wes. Reporte para táxi. Meia, desça para 2 mil pés, ajuste no 097. 1017, 2 mil, Wes, 58. 3859, desça para 4 mil pés, ajuste no 097. 4 mil. Gente, nessa prova está autorizado o ILS? Autorizado. Final do procedimento ILS é possibilizado o F582. Eu posso ver, estabilizado. Está estabilizado no localizador 352-107. 352-107, completo final do procedimento ILS, me torne na frequência 118.95. 118.95, 352-107. Novembro é alfa, ciente, mantenha-se em condições visuais, corredor em forte, reporte Interlagos. Condições visuais, reportar Interlagos, o Índio Novembro Alfa. Titã, apoio, aliás, baixado travado. IP5217, tráfego ajustado, vento 090 grau 08 nós, o ajuste 1097, livre pouso, pista 10. É o trip 5217. Livre pouso, 5217. Decimal 1, alterna 133, decimal 25. 351-3325, bom dia. Corredor Axé, reporte no regresso. Bravo, que eu ia, bom. minha chegada, 359. Sete via, a 2000, ajuste 1097, está autorizada a final do ILS X-Ray, 3259. 2017, boa tarde, está autorizado. Está estabilizando. 5826, chama a torre, 1989. Bom pouco. 1895, bom dia, Gil. 3259, reduzente, casa 1709, reporte estabilizado. Segue Boeing 737 da Webjet, meia dúzia de milhas atualmente. 70, reporte estabilizado. 3259. Está ingressando na final. 5826, bom dia, o ajuste 1097, reporte baixado, trabalho. Chama de baixado, trabalho. Serra Lima, bom dia, sua identificação foi na proa da posição toque, reporte descida, previsto chegada a mapa. Zero grau, 099, livre, pouso, fechando zero. Colírio, pouso, leve. Pouso, pouso, pronto, abrigo, zero, 4, 0, maluco, dia 7. Controle Salvador, Índia, November Alpha, no corredor Interlagos. Reporte rotatório, onde está no campo? Índia, November Alpha. Reportar a rotatória, onde está no campo? Índia, November Alpha. Estabilizado, 3859. 3859, torre 1985, bom pouso. 2959. Oi, Salvador, TAM 3859. TAM 3859, bom dia, tráfego avistado, segundo para pouso, ajuste no 017, reporte baixar trabalho. Mike Eco Delta, ajuste no 017, reporte no ponto de espera da Oscar. Web 5826, no solo 37, livre direito, chame solo em 121, decimal 9. 219, Web 5826, boa. Achei, travou, 3829. 3829, ponto 1, 10 graus, 129, 1017. Tem livre pouso, piscina 0. Livre pouso, piscina 0, então 3829. Salvador, bom dia, Webjet 5826, livrando a 95826, autorizado táxi via Alfa Juliette para o Pátio Uno, gate 02. Alfa Juliette, Pátio Uno, gate 02. Lima Pro de Duna. Mike, eu estou autorizado em ingresso a vocês, porta alinhada pronto. Salvador 4299, sente na informação, Juliette. Mateu. 4299, pronto, cópia? Afirmo. Salvador 4299, autorizado Salvador para Campinas, via Pesolo 16. Nível 360, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda, após bridge, em bridge intercepta o Pesolo 16, transponder 5143, controle 120, decimal 8. E autorizado Salvador Campinas, via Pesolo 16, nível 360, decola pistão 1-0, com curva da direita, da Euleda, bridge, Pesolo 16, 5143, 208. Azul 4299, cotejamento correto. Reporte pronto para puxa cena. Reportará pronto, puxa cena. 3259, tá livro. Salvador 3959, autorizado táxi via Alfa Juliette para gate 09, Pátio 1. Eu retaxo Alfa Juliette 09, tá 3859. 0-1-7, reporta 3 milhas 1-7. Reportar 3 milhas 1-7, Índia 9 Alfa. Alfim para o sol? Eu vou no 923, centro da Juliette, autorização Guarulhos. Vou no 923, trabalho de copa. Guarda 3, saída. Vou no 923, saída prevista da Elda e da Bridge. Obrigado. Controle 1208, grato, Delta. Top conta. Com 923, autorizado Salvador para Guarulhos, via Pesolo 16. Decola pistão 10, primeira curva direita, nível 360, saída da Euleda após bridge. Em bridge intercepta o Pesolo 16. Transponder 5140, controle 120, decimal 8. Confirma controle. 120, decimal 8, controle 1923. 3-0, decolando a 10, curva direita da Euleda Bridge, na Brasil 16, transponder 5-1-4-0 e controle 1-2-0-8. Bom, 9-2-3.